Oi, é isso, gente. Agora DJ Roger Mix. Tchanani Diva pra você. Prepare-se, porque a partir de agora você vai sentir fortes vibrações dentro de você com o top DJ mais considerado do Pará. O DJ que traz as melhores seleções musicais para agradar a todos os seus seguidores. Então começa agora o verdadeiro show de todos os tempos. DJ Roger Mix, aperta o play, meu DJ. E vamos, senhor! DJ Roger Mix de Nanideu, pela segunda vez, aqui na Praça Isa Cunha. E é o seu Zão do Silva, som pra você! Parceiro Jamaica, da equipe KDC do Comércio. Alô, Jamaica! Já na gravação do CD. Ao vivo pra você! Alô, DJ Grecinho! Passagem de Rodrigo X10. Alô, André! Seu parceiro DJ Marco Antônio, da Palha de São Jorge, aqui com a gente. Alô, Marco Antônio! E a nossa patroinha, câmera loucura, alô, Loura! Alô, Rodrigo! Filma aí, garoto! Assiste ele! DJ Moisés Explosão! Seu parceiro de Rodrigo X10! Já filmando! Pra gente postar no Facebook. Alô, Rodrigo! Opa! Alô, DJ, e aos considerados! E a família São Jorge Peso aqui! Nosso parceiro Dodô da Terror! Presidente aqui com a gente. Alô, Dodô! Alô, DJ Naldo! E o Silva, só pra você! Alô, Dodô! Presidente da Terror aqui com a gente. Seja bem-vindo pra ir! Opa! E é só no agito! Vai lá, abraço aí, nosso patrocinador Gilson Lanche, lá no Juru, né, filho? Patrocinador oficial do DJ Roger Mixer! Só a galera CM aqui com a gente! Cães da madrugada! Alô, CM! Seu parceiro Carlinho por aqui! É o monstro! Vinícius, alô, Vinícius. Opa, essa patroinha Pâmela, só filmando, alô, pô, ela e sua mãezinha por aqui, só de boa. Alô, André. Juninho de Botão, a nossa festinha, todo domingo, aqui na Praça Isa Cunha. É uma brincadeira de live, só pra gente arrecadar fundos aí, pra gente ajudar a manter a praça, filho. Moção! Alô, DJ Pena, saudade! Alô, Marco Antônio, lá do Guerreiro São Jorge, aqui com a Ju, seu parceiro Ju. Novo Gilson Lanches 2. É DJ! É agora! E as marcantes. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera. Meu irmão! Seu parceiro Bena lá do São Jorge. Alô, Bena! Aê, garoto! Seu parceiro André por aqui. Alô, André! DJ Roger! DJ Roger! Mixi! Como assim agora? É mais uma do Kevinho. Você acredita? Você acredita? Seu parceiro André tomando uma. E mais outra. Só no bar! Alô, Jamaico! Que com as amigas, essa novinha é terrorista. É especial. Essa aqui é a versão original. Faz um baile funk com as amigas. Olha que ela faz no baile funk com as amigas. Opa! É muito explosiva, não mexe com ela, não. Olha a explosão. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela sarra e o bumbo no chão. Chão, chão, chão, chão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com o bumbo no chão. Quando ela joga seu bumbo no chão. Chão, chão, chão, chão. E essa galera CM por ali. Vinicius. Sou de boa. Alô, Vinicius. DJ Roger Remix por aqui! E a família São Jorge Pes! Alô, Marco Antônio! Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile. Alô, Pamela! Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha! O que ela faz no baile funk com as amigas. Opa! Muito explosiva, não mexe com o ó! Olha, qual que é? Olha a explosão. Quando ela mexe a bunda no chão. Quando ela mexe a bunda. Traz o uísque Red Bull pra comemorar. Deixa ela se divertir, viver e ostentar. Vida diferenciada é no Guarujá. E é só no funk! Vai se apegar e nem se apaixonar. A galera do time aí, misturado e bola na rede, tá por aqui com a Ju. A você, meu! Opa, tá por aí. Olha a novinha que não me queria e hoje ela quer, quer, quer. Eu vim da roça, mas venci na vida e não tô a pé, né, né. Interessei. Opa, assim que eu gosto! Arrebenta, morena! Foguete e mete o pé. Só não se apega que nós tá o plato, foguete e mete o pé. A união da terror. Platinha 1, platinha 2. E a galera do Tapanã. E é da terror. Seu parceiro Bob também. Alô, Bob! Passa, roça, filho. Vamos. Opa! Essa galera CM por ali, hein? Seu parceiro DJ Elielson, nosso patrão. Alô, Elielson. Hoje o negócio tá bom, domingo que vem vai ser melhor. Alô, Fê! Roça, roça, roça. Opa! Eita, papai! Alô, família São Jorge! O parceiro Jardel aí da produção do São Jorge já por aqui com a gente. Alô, Jardel! Começar primeiro combate, aqui mostrar que dança de verdade. Vai partir pra segunda fase, sensualização do batidão, pro corpo e violão. Ué! Pras princesinha, patricinha, pras donzela de favela. Pras princesinha, patricinha, pras donzela de favela. A patricinha dá uma rebolada, na sequência dá uma empinada. E as favelas, as viequeira, veja os moleque do porrelo. A patricinha dá uma rebolada, na sequência dá uma empinada. E as favelas, as viequeira, veja os moleque do porrelo. A patricinha... Ai, cara... Solta-te, solta-te. Vai. Eu preciso te ter. Alô, galera CM. Alô, time misturado. E bola na rede. Eu preciso mais beber e nem fumar maconha. Que a sua presença me deu onda. Galera do Sul Paraense aqui com a gente. Me deu onda, que vontade de te ter. Garota, eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. Que vontade de te ter. Garota, eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, é. O pai te ama. O pai te ama, é. O pai te ama. E assim passou pra você. Mais uma vez aqui na Praça Isa Cunha. Vamos arrebentar, garoto! Não esquecendo que é todo domingo aqui na praça e todo sábado lá no Promorá, filho. Eu preciso te ter. Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. Da sua presença me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando no mozão. Lá perto de casa tem uma novinha que é apaixonada pelos animais. A casa dela parece um zoológico, é tudo presente dado pelos pais. Ela tem gato, tem cachorro, mas seu xodó é sua perereca. Ele pulando pra cima e pra baixo, pensa na bichinha esperta. Eita, garoto! Muito caridosa, então... Alô, DJ Marco Antônio! Olha o que ela faz pra aliviar a pressão. Ela taca perereca no chão. Joga perereca no chão. Olha o que a novinha faz com seu bichinho de estimação. Joga perereca no chão. Joga perereca no chão. Olha o que a novinha faz com seu bichinho de estimação. Ela taca perereca no chão. Joga perereca no chão. Olha o que a novinha faz com seu bichinho de estimação. Joga perereca no chão. Eita, Lopes do YouTube. É nóis. Atenção, coisa breve. Agora vai. Dia 1 e 2, vai, toma, Super São Jorge, vai, lá no Bar do Coruja, filho. Tapa não, se não me engano, né? Possuído agora. A gente vai dar uma passadinha por lá, filho. Vai, toma. Encontrar meu parceiro Jacques Pancadão lá do comércio. Silas, eu também. Faz um ano que eu não vejo esse cara, filho. Vai, toma, só gostosa. Atenção, filhote. Atenção, Casabete. Vai, toma, só gostosa. Vai, toma, só gostosa. Deixou com o bonde, toma. A noite toda, toma. Deixou com o bonde, toma. A noite toda, toma. Deixou com o bonde, toma. A noite toda, toma. Agora vai. Alô, DJ Rodrigo X10! Sério, parceiro! Já deu a CM por ali! Vai, e o Badalouro lotado, moleque! Vai, toma, só gostar! Vai, toma, só. Dia 1º e 2, filho. Super São Jorge, lá no Balo Coruja, não é isso? Vai, Jacques Pancadão e Marco Antônio detonando suas melhores. Atenção, Cazabete. Arrepia Roger Mix, arrepia Roger Mix. Tu solta som. E vão agitando, agitando, agitando, agitando, agitando. Um abraço aí pra minha filha, né? Minha filha Anne Caroline, que hoje tá fazendo 4 aninhos. Que pena que o papai hoje não está com ela, filho. Mas já desejando por esse videozinho aqui, que eu sei que ela vai ver lá em casa. Papai te ama, minha filha. Desculpa que o papai não tá com você no seu aniversário hoje de 4 anos. Porque sabe, vida do papai, filha, é corrida. Um dia o papai tá em casa, outro dia o papai tá em Macapá, Salinas, Maranhão. Sabe, filho, papai não para, filha. Mas já te desejando um feliz aniversário, minha filha. Feliz aniversário pra você e muito anos de vida, minha filha. Beijo, papai te ama. Uma senhora! Que parceiro Bob, alô Bob! Ô garota alucinada! DJ Valdo Squash! Alô, André, eu não bebo, filho! De Leandro para Antônio! Alô, Leandro! É legal, totalmente legal, cair na gandaia com o pop digital! É parceiro DJ Naldo Mix! Alô, Naldo Mix! Uma de aço! Olha só essa querida Michelle! Alô, Michelle! Tropa de aço, essa moçada contagia! Um abração também a nossa querida Camisa. Alô, Tamirã! Lambi Mix, acabou de chegar a galera do Lambi Mix, já por aqui pra vir curtir com a gente. Alô, galera, Semi! DJ Roger, DJ Roger Mix, o jovem das produções. Vamos assim agora desse jeito, senhor! Opa! E a galera aí do São Jorge, em peso com a gente. Um abraço aos parceiros Soriano, alô Soriano. O homem é o DJ, filho. DJ Pressão de Coracim, filho. Puta que pariu! Sabe por quê? Que se foda minha ex. Que se foda minha ex. Que se lá que é minha ex. Ex é o caralho, eu sou mais a minha atual. Eita, aqui tá bonito! Tá gravando. Alô, Naldo Mix! Tá então grava lá, me mamando. Vem mamando. Boquinha do animal. Dá-lhe a bocada. Alô, Pablo! Boquinha do animal. Dá-lhe a dentada. crocodilo tá muito louco. O crocodilo se diverte, finalizando a cabeça do pouco e um pouco suave, todo sorridente. E olha o gordo, olha o gordo, de um pressão. Pra trás e mais no beat, pra trás e mais no beat. É o Neto em ação, traz a garrafa de Xandão. Por quê? Por quê? Olha o crocodilo aí, olha. Chegando mais uma, menina, senhor! Alô, Pâmela! Junto e misturado, Roger Mix, Rodrigo X10! Informação desse jeito! E é o batidão da Rose Saúde! Hoje a Rose Sound vai tocar. Arreia para os baldes, traz mais cerveja. Novinha tá dançando em cima da mesa. Essa é a Rose Sound, tudo no Pará. DJ Roger Mix é quem vai comandar. É DJ Roger Mix é. E esse aqui é o nosso ídolo da galera do Escalecer do Comércio. Alô, Jair Maicon! Aquele Mac Locotão é 24K. Na humildade eles venceram, olha a pegada dos moleque. Sente o cheiro exalando Ferrari Black. Alô, Mel! Eu saio pro meu rolezinho de Camaro ou de Porsche. Vou dar uma bicada, eu vou curtir o Pop Live. Ontem à noite o bagulho foi incrível. No escurinho com as gatas na festa do teu... Alô, Pâmela! Pode boa, filho! E a galera super lotando, Badalora! Alô, Loura! Esquecendo, galera da aparelhagem aí, filho. Silva, só amanhã, 5 horas da tarde, reunião aqui na praça, hein? Reunião aí com os barraqueiros, viu? Tem que acertar umas coisas, só um filé, pra ajudar a manter a praça, filho. Que elas gostam. É do escurinho? Elas ficam loucas. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. Alô, Melly! O incrível crocodilo no comando. O animal toca tudo do Pará. Olha, deitado, o crocodilo vai pegar. E no comando tá o gordo. E também tá o Dinho Preço. Ô, Morena! Ô, senhor! É de deitada que elas gostam. É do escurinho que o Roger. E se o crocodilo te morder. Aí toma, pô. É em casa que não quis beber, né? Então, você dentro do meu carro, nós todos no escurinho no banco do meu Camaro. É de deitada que elas gostam. Tá certo, tá certo. Elas ficam louca. E se o crocodilo te morder. DJ Naldo Mixer! Pode copiar, pode vir com uma vacina. Essa parceira DJ Grace! Pop ninguém derruba! Vamos aí pra pastela, alô Grace! Que o pop ninguém derruba! Ei, bandida, agora você tá presa! Nas garras do águia pra virar sua cabeça! Bebe de montão, arreia muitos baldes! É o ninho do águia, se sinta à vontade! DJ Ellison e Juninho! DJ Davidson e Nandinho! Aí novinha vai descendo gostosinha. Loura, tu vai ser a primeira que vai torceder ao vivo. É a Loura. Chumete Rodrigo. DJ Mary na produção, MC Dourado na voz. Tô com você, ó. Boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinhas passam mal. Mr. Catra! Faz a boquinha. boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada. Só avisando que no próximo domingo, hein, já vai ter CD dessa festa aqui. No próximo domingo a venda pra galera, hein. Só R$5 o CD na próxima semana já, hein. Ao vivo. Já vai ter também na banca do Jamaica e do Eduardo do DVD, hein. Tinha pressão, pra trás e mais no beat. Apoio Jamaica! Não é nem doida. Olha o crocodilo aí, vou te puxar pelo teu pé dali. Olha o crocodilo, pode crer. Gatinha, se tu tá passando fora, cuidado que o crocodilo vai te morder. A periquita boa, boa em cima pular. A periquita boa, a periquita boa, a periquita boa, boa em cima pular. Ô periquita boa, alô André! Alô, Nielson! Rodrigo Chirdar por ali! Esse é o meu parceiro André também! Alô, André! A mãezinha também ali! Da Pâmela, alô, Pâmela! Elas avisaram, deixaram capicado, fazia corpo de maneiro. E é só na pressão! Esse parceiro Dodô da Terror! Alô, Dodô, o presidente aqui com a gente! E aí, galera, Sime! Calada boa na rede também! Parceiro André da Remoçada, o André! Já ficou na fita, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Eu com Paulinho um dia, já ficou na fita, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. E aquela mina que é cachorra. Não entendi, velho. Na fita, não choveu? É isso? E aquela mina que é cachorra. Graças a Deus. Na fita, na fita. Calma. Relaxa. DJ Roger Mencinha Brandeu, o homem da mídia no comércio. Pela segunda vez aqui na Praça das Cunhas. E no próximo domingo, a volta do Roger Mix e o Silvasson pra arrebentar o Loura. Deixa tudo no escuro, deixa tudo, deixa tudo, deixa tudo, deixa tudo, deixa tudo. Alô, DJ Pena, saudade! Cheguei no pistão e vi um bonde lindo. Esse cara me ama, moleque. Meus amigos curtindo, dançando isso quando a rapaziada bebe. Quando solta o tambor. Seu amor da vida dele, pelo jeito. Esse cara me ama. Maravilha, escuta o que eu tô te dizendo. Ela faz um quadradinho e o baile fica vendo. Seu parceiro Jamaica, alô, Jamaica! Parceirão da equipe cadecendo, comércio! Alô, Dodô! Toca de tudo mais um pouquinho. Alô, Rodrigo Churna. Vou fazer um DJ, Tiffy. Um DJ bom. Vai pra cima, garoto. Hoje eu vou dormir no Pena, pelo jeito. Alô, Pena! Tá gravando? Tem uma cama pra mim lá. Tá gravando? Então grava lá, me mamando. Vem mamando, vem mamando, vem mamando, vem mamando, vem mamando. Vem mamando, vem mamando. Então grava lá, me mamando, vem mamando, vem mamando, vem mamando, vem mamando. Essa parceladora! Alô, Loura! Desse jeito você me deixa botando a toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo. Esquecendo, galera, que nós temos tacacá. Batata frita, cerveja certa, Brahma, Tijuca. E a unidade vem também. Vem pra cima, vem pra cima, vem pra cima. Só na pressão! Ver todo mundo cantar essa música aqui, porque eu sei que o povo gosta, filho. Essa música aqui é arrebentação. Eu quero ver vocês cantarem, filho, porque essa música aqui é muito boa. Toda aparelhagem toca e arrebenta, filho. E eu vou tocar aqui pra vocês assim, desse jeito, assim, ó. Vai, vai, opa! Nossa galera semi por aqui. Brigas com o meu coração. Te diz que és minha paixão. Seu parceiro André, da Terror, André. Sou uma ilusão e um tremendo vacilão. Te liga, estás com um amigo. Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos. Nas mãos. Cê é a vida louca e quer ser patricinha. Eu quero algo sério e não brincadeirinhas. Vem meu canto. Eita, que é sucesso! Tirar não. Essa relação. Prefiro ficar sozinho e curto. Alô, Elielson! Tirar o pé. Elielson, seu primeira dama por aqui. Pô, galera! Alô, pô! Sei que me amavas, mas na real é só atração. Banda AR15, disparada no sucesso. Alô, DJ Naldo Mixer! Quarta-feira, Roger Mixes, em Salinas, junto com o DJ Anderson Melo e Celcinho da Herbig. Quarta-feira, show de midback, muita onda pra você. Sábado no Promorar e domingo de volta, aqui na Praça Isa Cunha. Eita, que a China tá ficando lotada. Tá bom, Matinho. Só as melhores! Alô, Rodrigo Churras! Detona, garoto! Onde você for, baby, eu também vou. Não consigo mais viver tão só. E entre nós não haverá segredo. Oh, my love, você é meu desejo. E nesse momento, quero te dizer, meu amor, vou casar com você. É tô na garoto, sabe que é nóis, tio? Todo domingo canta aqui com a gente. Eu só quero o melhor pra ti. Sabes bem que sim. Alô, DJ Grace! Não há ninguém, és tudo pra mim. Sem ti eu fico. Nosso parceiro negro do Depósito, Santo Antônio. Santa Força, tá por aqui com a gente. Alô, Antônio! Isso, eu vou te assumir. Seu parceiro negro por aqui. E a galera chegando ainda, olha só, moleque. É assim que eu gosto. Alô, Lourão! Tua mão vou pedir. Pedir pra tua mãe, pedir pro teu pai pra gente casar. Chegando mais uma assim desse jeito. Te amo. Come um pouco aí, Pedro. Come um pouco aí. É assim que eu gosto, filho. Eu tô amando a minha filha hoje. Tô com saudade da minha filha. Já chorei duas vezes no banheiro. Saudade da minha filha, que hoje é aniversário dela, no pude estar lá. Calma, aqui tem terror, tem remoçada. Aqui te manda por dois. Mas eu te falei, André, tá remoçado. Opa, é o Dodô da terror, velho. Alô, Naldo! Minha bebê, ô saudade, só tu mesmo. Porque tu és o meu vício, meu vício. Vai comendo, vai comendo. Puxa, relaxa. Meu vício, meu vício. Ô papai! Porque tu és o meu vício, meu vício. Meu vício, meu vício. Meu vício é minha filha, filho. Meu vício, tu. Você vai ligar, um dia vai me procurar. Esquecendo meu bebezinho, Jameson. DJ Jameson Rogério. Só dois aninhos, mas um lado já detona, filho. Alô, Jameson! Um dia alguém vai perceber o amor que você dispensou. Não deu valor. Um dia você vai se arrepender. Eita, que é o show! Sai da minha vida agora de uma. Galera, CM por ali! E diz assim, segue o seu caminho, vai. Me deixa aqui sozinho, vai. Mas não esquece que um dia eu te amei como ninguém te amou. Brevemente aí o lançamento aí do novo Silva Sua, o Arrebentão. Alô, André da Remoçada, filho. Banda AR15. Os parceiros Dodô também na terror. Alô, Dodô. E essa aqui vai a pedido! Come, filho! Relaxa! Esquecendo bem muita novidade, filho! O show dos DJs do Silva Só! Rodrigo X10 e Elcio Considerado! Parceiro DJ Grace por ali. Alô, Grace! Agora vi você, mudou até bastante. Eu não aguento mais essa situação. Decidi de uma vez deixar meu coração. Eu sei de tudo e agora eu vou perguntar. Ou ela ou eu. Escolhe de uma vez, não tente me prender. Eu sei que fiz errado tentando esconder. Que ficava com ela e ficava com eu. Você perdeu, mulher que te ama. É, moleque! Manda um abraço aí, galera, do meu grupo aí. As melhores divulgações do Pará, velho. Parceiro DJ Mega Show. Deixa eu ver quem mais. Edwine. A Vanessinha de Coração. Alô, Vanessinha. Abraço. Então assim, ó. Som. Som mais marcante. E é desse jeito assim, ó. Opa! A Alô, Naldo Mixo! Parceiro Jamaica por ali. Alô, Jamaica! O homem é bom, o homem é demais! Desse jeito não sai mais daqui, velho. Sou louca por ti, meu desejo é você. Nunca te esqueci, não adianta mentir, enganar o coração, por mais que eu quiser. Só a galera CM por ali. Ser a minha paixão, de desejos em de Elson, tocando pra nós, no furacão do som. Meu primeiro amor, hoje eu vou curtir, se quando toca pra mim. E como é X10? DJ Zedilson de Elson, seus melhores. Alô, Pena na saudade. O homem que detona a saudade. É com ele. Alô, Pena na saudade. A emoção, a flor. Me dê, papai. Chegando mais uma, sim. Opa! Alô, X2! E as suas melhores, uma atrás da outra, sem tirar de dentro. Vamos assim! Como é que é? Alô, Jamaica! Queria que você entendesse. Sou louco por ti. Vem viver aqui comigo. Até o fim. Quando escuto a sua voz, tudo me faz lembrar. E as suas melhores pra você. Alô, Elielson! Queria que você entendesse. Sou louco por ti. Tá escondido, filho. O parceiro ali é o seu primeira dama, primeira por ali, só pela parte externa ali, ó, só de olho. É, moleque. É só pra massacrar o coração. É um dia poder te encontrar e reviver aquele amor que não pude te dar. A rocha, filha, a rocha. Então vai, puxa a elegância, duvido. Alô, André da Remoçada. Vai rolar, relaxa. Vou te encontrar onde você está. Se o parceiro Dodô aí também da tá ferrou, alô Dodô. Ô morena, acho que eu não vou pra casa, filho. Chegando mais uma, assim, desse jeito. Dizem que louco que sou, eu quero ficar. Sem teu amor, não consigo viver. Dizem que louco sou, eu amo você. Só toca aqui, filha, aqui no Silva, só pra você. Aparelhagem que vem inovando e renovando. Cada dia mais pra você. E DJ Eduardo, as novas revelações do Pará. Alô, Pena! Me Filmo Jamaica, filmo Jamaica, o cara é homem da mídia. Filmo Jamaica. Jamaica vai pra internet, moleque. O carro tem uma mídia já, filho. Agora vai ter mais. Volta. Pode voltar, vou te puxar pela perna, já falei. Com a sua volta, o coração. Câmera. Lembra os momentos. Te puxar pela perna. Lado a lado, com o nosso amor. Era tão lindo. Se a galera some por ali. Bem, e a galera bola na rede também. Na vigia, atenção. DJ Juni Cadê. Câmera, volta, câmera. Câmera. Volta. Vem cá. E eu sigo a sua pra você. Chegando mais uma, senhor. E é só pra massacar coração. Só pra relembrar, meu filho. Alô, pela saudade. Dupla Roger Fera. Se teu amor, oi. Se você aqui, volte pra mim. Não... Seu parceiro Verdão aí, o pai do Malo, por aqui com a gente. Show de bola! Relaxa, tu relaxa. Parceiro Dodô, o presidente da terror aqui com a gente. A gente repete, alô Dodô! É o presidente aí da terror bicolor. Esse parceiro Dodô. Você conhece seu papá? Alô, Pena! Você conhece seu papá? Então vá, vá. Você conhece seu papá? Então vá, vá. Você conhece seu papá? Então vá, vá, vá. Passando pé. Rapaz, tu tá apaixonado por essa loura, tu, né? E aquele carinha que chega com você, com um papo enjoado que só vai te aborrecer. Você começa a pensar. Ah, garoto. Se livrar, um brega da moda que é um brega. Se tu tiver uns 40 anos mais novo, tu pega, filho. Você conhece seu vavá, então vá. Você conhece seu vavá, então vá, vá, vá. Você conhece. Só passei na Loura, lá do Boxe Noga, alô Loura! Tocando de tudo e mais um pouco pra você! Ninguém não, como um brega com a gatinha, curtindo o som, tomando a cervejinha. Aê, filho! Nosso vídeo aí pra internet, filho, já? Pode cancelar então, filho. Mais tarde eu posto. Eu danço brega sem parar. Vai tudo pro YouTube! E vem a sede, eu quero tomar. Não bebo cerveja, não bebo cerveja. Vou produzir todinho. Vem a cerveja que me dá inspiração, eu bebo cerveja. Fazer tipo um DVD, mano. Eu não bebo serva, só bebo rap. É. Ô DJ! Chegando, senhor! Alô, DJ Naldo! Tem uma loura fazendo o X10 passar mal, filho. Calma, toma refrigerante, filho, toma. Toma reto, vai comprar. Falo desse som, vem que eu vou te mostrar. Luxuoso Jackson. Luxuoso Jackson. E as suas melhores pra você? Eu vou te levar. Já já uma rocha pra rochar a galera. Eu quero ver dessa coladinha. Alô, Dodô! Vem se ligar. Vai rolar, um pouquinho de cá. Vem se ligar. Vou deixar a madame. Vem dançar só pra mim. É como um sonho eu e você aqui. Eu não vou resistir. Vem dançar no embalo. Relaxa. Novo Gilson Lanches 2. Agora lanchonete, pizzaria e sorveteria. Avenida Roberto Camelier, esquina com a Timbiras, no bairro do Jurunas. Eu quero te ver sorrindo, abraçar teu corpo lindo, joga som levando o astral. O arrasa-povo vai contagiar. Me dê, papai. Uhul! E é o Silva sobre você. E a Cipena. Vem dançar. O som. Joga som, DJ Wellington vai comandar. A garota. E com o fruto sensual. Olha o pelo aí, meu auxiliar. Ao som do seu Jota. Já foi mimia. Vem dançar o Jota. Alô, Rodrigo X2. Bruto sensual. Só que não se passou. Alô, Pelô! Esse é parceiro DJ Grace por ali pra parte externa. Alô, Grace! Alô, Dodô! Box 9. Ainda tem muita cervejinha bem gelada pra você. Égua, ela voltou. Olha a patroinha, voltou. Eu falei que ia puxar pela perna dela. Esse som tem qualidade, ele é digital. porque ele é quem comanda toda a vida. Passei o Dodô aí, o presidente da Terror, seu parente. Alô, Dodô! Galera, sempre também por ali! Ele chegou pra detonar, ele chegou pra agitar. DJ Gerson faz a onda que a galera quer dançar. E foi, que foi, que foi? Apontaram pra mim, o que foi? DJ Gerson faz a onda que a galera quer dançar. Ele vai fazendo a festa. Não fui eu, não fui eu, não tenho culpa. Então vai gritando, DJ Gerson, DJ Gerson. Pamela. DJ Gerson, Pamela. DJ Gerson, Pamela. DJ Gerson. Eita. É, Nelson, papanha hoje. A culpa não é dele. Alô, Pelô! Não dorme ela. Grava o áudio, grava o áudio, duvido. Grava o áudio. Alô, Jelly, vai dormir, garota. Já é quase meia-noite. Alô, Loro! Relaxa, relaxa. Relaxa e quica, vai. E é só os melhores pra você. Só aqui no Silva Sol. O Arrebentão.